Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um Checkpoint do Estação 64. Meu nome é Lucas e ao meu lado direito está o Mário. E aí? E diretamente do Japão temos o Jeff. Lucas é muito melhor host do que o Jomon. Nossa, louco! Olha só, não sei se era assim que o Jomon apresentava, viu? Eu não lembro como o Jomon apresenta. Eu fui numa pegada meio introdução Nintendo 3 aqui, copiando o Mario. Pra quem não conhece, o Checkpoint é onde falamos o que estamos jogando. A gente vai dar nossas impressões, o que achamos do jogo. E esse Checkpoint deveria ser em relação do mês passado. Pro Mario e pro Jeff vai ser. Mas no meu caso, que eu tô um tempo sem participar do Checkpoint, eu vou falar de jogos desde... eu não lembro agora. Abril, acho, né? Porque do último Checkpoint a gente falou jogos de abril e maio. E nesse, teoricamente, a gente falaria de junho, só que o Lucas não participou do último, então... É, isso mesmo. Então quem vai começar primeiro é o Jeff. Mês de junho, eu acho que assisti muita série, não joguei nada, mas eu queria falar um pouco da minha experiência com o PlayStation Now. PlayStation Now é o serviço de streaming do PlayStation, é tipo a versão do Game Pass não famoso. Eu assinei um mês de PlayStation Now, paguei $20, como eu não sei japonês, eu assinei a versão americana, mesmo correndo o risco do streaming ser ruim. Mas quando eu fui assinar, eles falaram que minha internet era o suficiente para streamar os jogos, né? Comparando com o Game Pass, a PlayStation Now tem muito mais jogos. Tem, sei lá, mais de 300 jogos, acho que isso, cerca de 400. Mas é muita coisa do PlayStation 2, PlayStation 3. É muita coisa velha, que jogos que não estão no PlayStation 4, eles são via streaming, né? Eu assinei a versão americana porque os indies eram mais, sei lá, mais agradáveis. A versão japonesa do PlayStation Now só tem jogo de anime. Ou um traço de anime. Enfim, quero falar que eu acabei não gostando do PlayStation Now. É muito jogo velho e como eu, sei lá, maior parte da minha vida só jogo Nintendo, quando eu quero jogar alguma coisa das outras plataformas, eu queria o melhor do melhor. Não, eu não tenho... apelo pelos títulos first parties da Sony. E eu não quero, sei lá, jogar o primeiro God of War. Tipo, não me interessa. Então, comparando os dois serviços, quando eu jogo da Microsoft, eu pego os títulos que são lançados nesse ano, os títulos recentes, inclusive os indies. E no PlayStation eu tenho jogos indies muito velhos e jogos first parties também. Então, eu acabei não gostando. Achei ruim o serviço. Eles, pagar caro num virtual console. Eu não sei, Jefferson, isso me parece muito pessoal, né? Porque, por exemplo, eu acho que essa, por você ter jogado muito Nintendo, me parece que seria uma ótima oportunidade pra se jogar outros jogos da plataforma, né? Do PlayStation. E jogos que provavelmente você não jogou. Mas, como você tá falando que gosta dos jogos mais atuais, acho que no contexto de você ter gostado ou não da plataforma, é muito pessoal, né? É que assim... como a minha experiência com os jogos de Nintendo, então tanto os jogos da Sony quanto da Microsoft, eles são iguais. Só que uma coisa eu tô recebendo experiências recentes de um lado e outras experiências antigas. Uhum. Então eu não quero jogar jogo de PlayStation 3, assim como eu não quero jogar jogo de Xbox 360. O meu ponto é esse. Então, tipo, não existe um apelo pra, sei lá, um consumidor que quer ter, sei lá... Eu queria ter o PlayStation 4 como meu segundo console. Mas eu não consigo... Nesse serviço eu não consigo experimentar o melhor que eles têm. Entendo, entendeu? Entendo. Aí todo mundo fala que os títulos first party da Sony são melhores que da Microsoft. Ah, tá, tudo bem. Mas como eu não consigo jogar, então... Se eu fosse tentar jogar esses jogos, é experiência antiga que eu ia ter que levar o contexto de... Ah, na época isso era bom, ou isso não envelheceu. Isso é uma coisa que eu não queria passar. Eu só queria pegar, chegar, assinar e experimentar os jogos. Então, pelo que eu entendi, você falando desse serviço... Ele é mais pra quem quer revisitar coisa antiga e aprender, ou quem tem nostalgia, de fato. Aí o cara assina por um tempo o jogo que tem de antigo lá, com as falhas e não vai ter aquele apelo nostálgico pra gostar do jogo. E comparando lado a lado, o Game Pass é infinitamente melhor, né? Porque eu não vejo quase ninguém comentar desse PlayStation Now. É que eu acho que isso não determina se a plataforma é boa ou não. Eu acho que ela só determina o gosto pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa é estranho, né? Mas enfim, todo mundo entendeu. Em qualidade, realmente não, mas em apelo, aí já é outra história, né? Mas é, não tem relação às duas coisas, de fato. É que, por exemplo, eu sou um cara mais saudosista, então talvez se tivesse alguns jogos que eu jogava na PlayStation 1, eu pegaria o PlayStation Now, por exemplo, ou PlayStation 2, né? É que se a pessoa é muito saudosista, poderia pegar o PlayStation Mini, né? Mas como ele é meio bosta, aí fica difícil. É que só tem 11 ou 12 jogos, né? Então, eles erraram meio feio no negócio. Mas, ô Jefferson, me explica, como que você sentiu em relação a input lag, a tempo de resposta do servidor? Você teve algum problema desse tipo com o PlayStation Now? Como eu uso internet móvel em casa, quando a internet tava, ela oscila bastante. Então eu tive vários problemas de input lag, mas acho que isso eu não posso ficar reclamando porque eu assinei de outra região, entendeu? Acho que eu não vou ficar xingando a questão de input lag porque... eu assinei no Japão o servidor americano. Mas quando a conexão estava instável, funcionou perfeito. Tipo, não tive nenhum problema, assim. Dá pra jogar fácil. É streaming e com a minha internet que não é muito boa. Os jogos que você jogou não são 4K, né? Talvez esse seja um dos motivos pelo qual também não existam jogos high-end na plataforma. High-end, né? Pelo menos os jogos atuais, né? É que eu acho que esses jogos, assim, eles... podia até ser 4K, mas eles vão... Eles fazem a resolução de acordo com a sua velocidade, entendeu? Uhum. Então, provavelmente alguns jogos, sei lá, eu fui jogar Fórmula 1, sei lá, tava 720, sabe? Então, a impressão é que ele baixa a qualidade do jogo. Ele não vai de alta performance. Sim. É igual um vídeo do YouTube, né? Ele vai cair pra 720 naturalmente. Mas eu entendo, é que eu fico imaginando que, por exemplo, jogos da plataforma atual do PlayStation 4 provavelmente teriam uma performance muito mais... teriam uma exigência, um desempenho muito maior, né? Então... exigiria maior tempo de resposta, etc. Então talvez seja um dos motivos pelo qual o jogo não esteja na plataforma ainda, né? Talvez eles ainda estejam melhorando a plataforma pra ter... É que acho que esse não é o caso porque existem jogos de PlayStation 4. Só que esses jogos você também consegue baixar. Então não é só streaming. Entendi. Mas, ó, Jeff, o que você jogou de fato do Now? Eu vou começar aqui falando dos jogos. Eu joguei muito pouca coisa, porque eu olhava os jogos e falava, não tô com vontade de pegar essas coisas. Mas eu joguei aquele jogo indie, This War of Mine. Pra quem não lembra, ele apareceu num Direct... Acho que não sei se foi Direct ou Indie Highlight. É um jogo sobre... civis, depois, sei lá, em estado de guerra, né? Então você controla pessoas comuns que não necessariamente são soldados, mas que, tipo, a cidade foi fechada porque, sei lá, o inimigo X cercou a cidade e acabou com suprimento de água e energia, né? Então você basicamente tem que sobreviver saqueando as casas ou o supermercado da cidade, né? Então é um joguinho bem bacana, é um jogo 2D, você tem que... ir explorar e acumular recurso, e é aquela situação, né, de que em estado de guerra até, sei lá, o seu vizinho é seu inimigo, porque ele tem uma garrafa d'água que você precisa para sobreviver. Ou seja, você controla três personagens, quando chega de noite você manda um procurar recursos. Procurar recursos significa saquear a casa do sei lá, do vizinho. Então, é querer contar uma versão diferente da guerra. E você controla os personagens que você envia, ou é, por exemplo, é algo mais de simulação, de estratégia? Você controla e você controla num ambiente 2D, né? Num ambiente de plataforma 2D, aí que você tem que, sei lá, você leva uma arma e vai matando as pessoas pra roubar as coisas, ou você saqueia furtivamente e coisa. Eu só não continuei jogando esse jogo porque tem muito daqueles negócios de ficar combinando itens do crafting, né? Uhum. Aí eu não sei. Quando eu tô cansado, eu acho meio tedioso você falar, você precisa construir um negócio. Ah, você precisa de item X, Y e Z. Requer uma dedicação a mais, né? Isso cansa mesmo. Isso me afastou um pouco do jogo, mas eu recomendo. Acho que quando eu vim promoção no Switch, acho que eu vou pegar esse jogo. Bom, outra coisa que eu joguei, eu vou me contradizer bastante agora, mas é porque eu tenho um pouco de nostalgia pelo Dreamcast. Aí eu testei a versão do Crazy Taxi. Uhum. Qual que é? Um, dois ou três? É o primeiro. Tá. Aí eu joguei e aquela coisa, né? Aquele sentido arcade, corrida, faz, sei lá, tenta pegar o maior número de passageiros possível, sai atropelando tudo quanto é coisa. E eu acho que esse jogo, assim, nessa onda de reviver jogos, eu acho que precisa ter uma versão moderna desse jogo. Tipo, é claro que os gráficos tudo cagado, não sei o quê, mas a jogabilidade ainda se sustenta, assim, sabe? Eu achei bem divertido. Acho que falta explorar um pouco esse... Não tem nem mercado, né? Jogos de corrida é foda, mas... É, foda mesmo. Na verdade, tem um mercado, né? Se for ver, saiu aquele remake do Crash, né? Alguma vez ou outra tem. Ou é Kart Racer ou é jogo de simulador real, sabe? É, não tem entre os dois, né? Esse jogo, ele é arcadezão, né, mano? É mais parecido com Daytona do que qualquer outro jogo de corrida, assim. Isso, eu... enfim, eu gostei bastante, mas a única coisa que eu tenho que falar é que aquele jogo se sustenta, viu? Acho que eu queria uma versão moderna. Cara, eu não sei, eu joguei bastante Crazy Taxi 3 e eu acho ele muito repetitivo, independente dos gráficos e da mecânica. Tudo bem, a gente tá falando da mecânica, mas o conceito de você pegar um passageiro e entregar, pegar um passageiro e entregar, pegar um passageiro e entregar, eu acho que pra eles reviverem Crazy Taxi, eles vão ter que adaptar alguns modelos. Por exemplo, você controlar o próprio taxista, andar e customizar o carro, fazer melhorias e por aí vai. Acho que nem precisa ir tão longe assim, é só os caras colocar por fase... Ou colocar mais obstáculos no caminho. Põe uma rampa, põe um carro que te segue. É só colocar obstáculos. Porque não, senão os caras vão começar a fazer tipo um driver da vida, ou um GTA, aí fica meio foda. Não, eu acho que vai ter que melhorar muita coisa, cara. Fazer um mapa muito maior, algo muito mais parecido com não um mundo aberto, vai, não tô falando disso, mas sei lá, um Homem-Aranha da vida aí que eles fizeram em Nova York. Então vai ter que ter um mapa parecido. Pra eles reviverem essa franquia, acho que é complicado. Talvez no mobile funcionaria. Eu iria... Se eu fosse reviver com o Crazy Taxi, eu iria pro Crazy Taxi 99. Joga 99 jogadores e quem fizer o maior score... Só vai complicar com o aplicativo aí de pedir táxi. Aí a galera vai ficar confusa, né? Pode ser um Uber da vida real. Os caras começam a jogar Crazy Taxi 99 na vida real. Você entra no carro e tem que chegar o mais rápido possível, né, no lugar. É, a ideia é você pegar o maior número de passageiros no menor tempo. Isso, enfim. Outra coisa que eu joguei, eu testei um jogo de anime que... O nome é Akihabara Undead and Undressed, alguma coisa desse tipo. Nossa, só pelo nome eu vejo que é sujo. É um jogo de Musou que você fica batendo nos civis e você derrota tirando a roupa deles. Eu esperaria isso. O que tá acontecendo, Jeff? Não, na verdade eu fiquei curioso. Eu queria ver como que a Akihabara era retratado no jogo. Eu vi que tinha alguma coisa da cidade. Aí eu queria ver como que era. Assim, pelo pouco tempo que eu andei em Akihabara, é bem fiel o estilo, assim. Tem as lojas japonesas e a maior parte do tempo eu passei. Eu fiquei passeando no hub, assim, pra ver o nome das lojas. Aí, por exemplo, sei lá, tem uma cadeia famosa de donuts aqui no Japão que se chama Mr. Donuts, né? No jogo tava lá, Sister Donuts, sabe? Era tudo... era tudo coisa. Então eu só fiquei passeando no hubzinho. E eu acho que só os prédios que estavam com nomes oficiais era a Sega e a Taito, acho que alguma coisa assim. E aquela coisa, eu só fiquei... passeando e fiquei rindo das referências e vendo as marcas, assim. Aquele jogo não tem nada a acrescentar, né? Imagino que não, mano. Ficar tirando roupa de pessoas. Apesar de que eu acho que deve ter, sei lá, alguns clichês de maid na rua, assim, você vai tirar a roupa dela, só. Provavelmente isso. Isso. E joguei muito mais coisa, mas eu não lembro de mais nada. Então acho que eu só vou falar esses três jogos. Agora vamos para a sessão de jogo barato do Switch que eu compro por menos de $1 e quase sempre não me arrependo porque é $1, mas que é um jogo ruim. Eu joguei Stunt Kite Party, que é um jogo de pipa ou papagaio, dependendo da região do Brasil que você tá. É um jogo bem bestinho. Você controla a pipa e, sei lá, você tem que explodir balão. Aí você vai lá e tenta explodir balão. Você tem, sei lá, 4 jogadores e a sua pipa assim mexendo assim na tela, uma tela estática assim, e você controla como se fosse um aviãozinho, sabe? Ah, poxa, pensei que era um simulador de pipa, cara. Não, não, é bem tosco, mas eu cheguei a terminar o story mode dele. Acho que story mode, sei lá, tinha story mode. Story mode de simulador de pipa. Você tem que derrotar todas as pipas do seu bairro, né? Tem que passar cerol pra ganhar dos outros, né? Você compra cerol. Tem uma história interessante. Um prefeito que proibiu a cidade dele de soltar pipa porque ele levou uma pipa na testa e ficou com um galo. Aí você tem que mostrar que as pipas são inofensivas e são bem divertidas. Eu gostei do jogo, a única coisa que eu achei mais interessante é que quando eu joguei Story Mode, eu achei que na primeira fase eu perdi. Aí eu falei, mas como isso aconteceu? Eu fiz, sei lá, 22 pontos lá, né? Estourei 22 balões. Quando eu cheguei de novo, joguei de novo, ele me oferecia a opção de eu pular o capítulo, né? Falei assim, ah, você não conseguiu? Mas você pode passar, a gente deixa, né? Aí eu falei, não, pô, peraí, isso é um jogo de 60 centavos de dólares, eu tenho que conseguir passar disso aí, né? Orgulho do cara, é pelo dinheiro. Aí na segunda vez eu cheguei, não é pelo dinheiro, era a primeira fase, meu, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei na segunda vez e eu fiz, eu dobrei minha pontuação, eu fiz, sei lá, 41. Uhum. E a máquina fez 43. Então você ia perder de qualquer jeito, cara. Eu falei, puta merda, esse balanceamento tá muito esquisito, né? Aí eu joguei na terceira vez, aí eu fiz, sei lá, 35, a máquina fez 12. Eu falei, que porra é essa? Ele, tipo, simplesmente joga um número aleatório no dado e dá, tipo, a dificuldade. Ah, Jeff, é o padrão qualidade um dólar, cara. Não tem nem como exigir muito. Mas achei muito engraçado e como o pessoal sabe aqui, eu luto bastante. Acho que tem gente que não quer paciência pra jogar, então acho esse negócio de pular a fase, eu aprovo. aliás, tinha um minigame que eu não gostava de jogar, que é que você tem que ficar seguindo a pipa do outro. Aí eu só deixava o jogo correr, perdia a primeira e depois dava skip, porque eu não gostava. Nossa, cara. Preferia o jogo de estourar balão ou de atirar nos balões, atirar na coisa. Achava mais divertido. Mano, agora que você falou de simulador de pipa, não que isso esteja, cara, mas eu tô brisando aqui que realmente poderia ter um jogo de pipa que poderia ser igual o Beyblade, sabe? Você vai duelar com os meninos do seu bairro e você tem uma dragão dentro da pipa. Não, mentira, você não tem. Não, mano. Mas ia ser da hora você ser o campeão de pipa do seu bairro. Aí tem uns clãs com um símbolo na pipa, né? Tipo. Pode ser. O que mais que eu fiz? Eu joguei jogos de celular, joguei Pokémon Rumble pra ficar... Na verdade, eu fiquei farmando Platinum Points, porque eu sou idiota e eu queria alguns, sei lá, um caderno do Mario Maker, um negócio, e eu fiquei mexendo no celular só pra isso. Tipo, os jogos da Nintendo. E eu não consegui jogar Animal Crossing, achei muito chato. eu acho que é só isso, e no final... No finalzinho do mês agora, eu peguei a DLC de Overcooked que eu tinha falado. Uhum. E eu não tenho muito, assim, o que falar de Overcooked, mas a DLC se chama Night of the Hungry Horde, né? Que é basicamente um modo um pouco diferente do Overcooked, que tem as hordas de inimigo vindo pra você e você tem que alimentar. Uhum. Tipo, imagina, sei lá, quatro saídas e os inimigos vêm quebrando as barricadas da sua cozinha e você tem que alimentar, senão eles destroem tudo. Achei bem interessante esse modo, porque você tem, além do dinheiro, você tem a barra de vida da sua cozinha e você tem que ficar, você tem que tentar manter ao máximo. Ao mesmo tempo, quando eles vão quebrando, você tem que reconstruir e reconstruir você gasta o seu dinheiro. Então você... Eu sou meio pão duro. Aí o cara tava quase batendo, aí eu ficava esperando. Mas aí ele, sei lá, tirava 2% da minha vida, eu ficava puto, né? Porque o score principal é deixar a barra 100% mais o dinheiro, né? Uhum. Eu acho que isso deu... Esse foi o primeiro DLC de Overcooked 2 que deixou o jogo diferente. Eu gostei bastante. Ele meio que transformou num Tower Defense, no caso, né? Você tem que administrar o recurso de construir e defender. Isso. E você tem que... E é legal que você tem que pensar pra quem você tem que entregar primeiro. Porque determinado inimigo, ele é mais devagar, mas ele dá um soco na barricada muito forte. Ou tem aquele o inimigo, o pãozinho... Tostinho. O pão de forma, sei lá, ratatá do Overcooked fica só arranhando a porta, então aqueles lá você sempre deixa pra entregar por último. E a cenoura do mal também tem que tomar cuidado, porque ela arranha, porque ela destrói rápido aquele negócio. Overcooked 2, recomendo, gosto bastante e vou comprando os DLCs até esse jogo, tudo que for lançado. E acho que é isso. Isso foi as coisas que eu joguei em junho. Durante o mês de junho, na realidade, eu tive várias outras prioridades, então eu joguei muito pouco. Porém, existem dois jogos que eu quero comentar. O primeiro deles é o Harry Potter Unite, que é um jogo mobile que é o clone de Pokémon GO versão Harry Potter e que foi feito pela Niantic. Cara, é basicamente um Pokémon GO com skin de Harry Potter. Como que funciona? Você é um bruxo, a história meio que se passa depois dos filmes, assim, não que tenha uma história, mas a ideia é que você seja um auror, né, uma espécie de bruxo que tá caçando bruxos das trevas, né. Nesse conceito de captura de Pokémon, o mapa é igualzinho o Pokémon GO, tá, é o mesmo framework da Niantic. Então imagina que ao invés de terem os ginásios, né, existem torres de magia, e ali acontece alguma coisa meio que parecida com ginásios, né? E ao invés dos Pokémon, existem o que eles estão chamando... Nossa, até esqueci o nome do monstro, mas... tem um monstro que capturou outras relíquias ou alunos de Hogwarts que estão desaparecidos. Aí você tem que enfrentar esses bichos, e quando você enfrenta... você captura eles, né? Capturar você ganha um selo que você pode colar num álbum. Então, no final, é muito parecido com Pokémon GO. A única questão é que a captura, ela é baseada numa magia que você faz, né? Essa magia você tem que deslizar o dedo na tela e copiar o símbolo que tá aparecendo. Como eu tenho o dedo meio torto, cara, eu errei praticamente quase todas as vezes, assim. Eu achei meio difícil fazer as magias. Então eu meio que deixei de lado o jogo, não só por causa disso, mas também porque eu não vi um apelo, sabe, pra esse tipo de jogo em Harry Potter. Eu acho que pra Pokémon funcionou muito bem, mas pra Harry Potter eu acho que eles tentaram meio que imitar Pokémon GO, não fugir muito da curva, e aí ficou meio parecido. Tipo, existem duelos, você pode duelar com outros bruxos que aparecem. Às vezes você aperta pra entrar num modo lá, né, pra salvar o aluno. Mas, por exemplo, pode entrar no modo batalha, que você enfrenta um bruxo das trevas, vai, aí você tem que duelar com outras magias. Mas isso é meio repetitivo. E existem outras coisas, né? Existem umas outras mecânicazinhas, mas no final é que nem eu falei, é bem parecido com Pokémon GO. E não acho que tem um apelo de Pokémon GO. Então, o objetivo desse jogo é, sei lá, ser um bruxo forte? É isso? Você vai ganhando nível, com nível você vai desbloqueando outras coisas, você vai desbloqueando magia, você vai desbloqueando aparência, né? E existem os ginásios, então eu não cheguei num nível avançado, porque eu dropei o jogo mesmo, assim, eu falei, cara, não gostei. Aparentemente você pode escolher uma casa, e acredito que você vai dominando esses outros pontos de casas de bruxa, assim, colocando o seu emblema da casa. Mas eu não confirmei isso. Mas provavelmente é isso, cara. Aí a casa seria aquelas quatro casas de Harry Potter. Assim, eu até escolhi uma casa, mas eu acho que eu não cheguei num nível que talvez você tenha que ter uma certa dominância lá. E quando você errava o movimento de captura do Pokémon, acontecia o quê? Você tentava de novo ou simplesmente... Do monstro. Então, algumas vezes você pode retentar, né? Ou ele pode fugir, simplesmente. Então, depende da sua sorte. Alguns monstros, isso é necessário falar, quando você entra, ele coloca um nível de ameaça, né? Então, ele pode ser fácil, médio e difícil. Quando ele é difícil, exige que você faça magia repetidamente, assim. E quando é mais fácil, você faz uma vez e você já captura. Então, se você errar muito, por exemplo, um monstro difícil, provavelmente ele vai fugir. Eu, sinceramente, eu gosto de Harry Potter, mas não vejo graça nenhuma num jogo disso, não sei porquê, porque quando você pensa no Pokémon, tem toda aquela sensação de colecionismo, desafio de você ir capturando e completando, né? Uhum. No Harry Potter, quando você fala, mesmo você falando, tem esse objetivo, eu não consigo me sentir incentivado a jogar por causa desse objetivo, entendeu? É meio complicado, cara, porque eu sou o que chama de Potterhead, eu sou muito fã de Harry Potter, etc. E nesse meio tempo eu joguei praticamente todos os jogos de Harry Potter. Porém, eu não acho que tem um que se destaca muito, assim, pra você ver. O jogo que eu mais gosto do Harry Potter é o do Game Boy Color, que é um jogo de RPG que você tá na Pedra Filosofal, e ele é muito mais baseado no livro do que no filme. Até porque eles foram lançados juntos, né? Eles não sabiam muito como é que o filme iria se comportar, Eles se basearam mais no livro. O que eu gosto desse jogo é que você tem a imersão dentro de Hogwarts. Então você tá vivendo Harry Potter, ao invés de você simplesmente utilizar algumas referências propriamente do filme e aí tentar simular um jogo. Que a gente sabe que isso, na vida real, não funciona. A maioria dos jogos de Harry Potter foi isso. Eles pegaram o filme e transformaram num jogo. E fazem isso correndo porque, né, tem que lançar junto com o filme pra ganhar audiência, pra tudo, pra gerar esse ecossistema que é o merchandising, né? Eu não gosto disso. Esse jogo de Harry Potter Unite me parece meio isso também. Eles só fizeram uma adaptação lá do mundo de Harry Potter pra colocar em Pokémon GO e tentar se basear no conceito de Harry Potter. O último jogo de Harry Potter pra mobile, que é o Hogwarts Mystery, ele é horrível, cara. Ele tem uma história, só que você simplesmente não consegue jogar porque o tempo todo a sua energia acaba e aí a ideia é que você compre mais energia pra você continuar o jogo. Ah, eu lembro que você comentou desse, sabe o que veio agora? Que você falou que tinha que usar energia até pra dormir, acho. Não era um negócio assim? Cara, não sei se... É uns bagulho absurdo, cara. Você tá no meio da aula de herbologia, você tem que usar energia pra ler livro, sabe? E... muito repetitivo o jogo. Putz, eu acho que não foi dessa vez que eles fizeram um bom jogo de Harry Potter. Eu tô carente de um bom jogo de Harry Potter há muito tempo. Sabe, os únicos dois jogos que eu gosto mesmo de Harry Potter, além desse que eu comentei do Game Boy, é o Harry Potter Copa Mundial de Quadribol, sabe? Não tem nada a ver. Aí vocês falam, tem Lego Harry Potter também, mas putz, Lego Harry Potter ainda é baseado no filme. Eu acho que ele chega perto do que eu gostaria, mas por ser Lego ele ainda é um pouco repetitivo e tem algumas limitações. Acho que o que eu mais lembro de jogo Harry Potter é a cara distorcida do Hagrid no Harry Potter de PS1. De todo mundo ali, a mesma cara de Roll Render lá, mano. E fora o Harry Potter gritando flipendo, né? Flipendo! Então, mano, é a magia mais aleatória que eles já fizeram na vida e se propagou pra outros jogos, não sei como essa merda. Não tem como fugir, Mario. Harry Potter realmente entra na classe de jogos de filme bosta. Assim, o jogo é uma bosta, o filme não. Jogos bosta de filme. A controvérsia, eu acho que alguns filmes são bem bosta. Eu também acho, do 4 pra frente, eu acho bosta, mas tudo bem. É só se pensar, tipo, filme de jogo de Homem de Ferro, jogo não sei o que, é tudo um lixo. E não foge disso. Se bem que a Square Enix tá fazendo um jogo da Marvel, mas não sei como vai ser. E não é baseado é a história única, né, etc. É, verdade. E o segundo jogo que eu joguei, ele é um novo jogo da Riot dentro de League of Legends, que é o Teamfight TFT. Teamfight Tactics. Ele é um auto-chess, que eles estão chamando agora, que é um novo estilo de jogo que é meio baseado em xadrez. Você coloca suas peças em um tabuleiro, né? E essas peças, em determinado turno, você rearranja suas tropas ali. E quando começa o turno, elas atacam o adversário, né? Então tem toda uma gerência, uma estratégia de como que você vai manipular. Por exemplo, você tem seu nível, então conforme seu nível, ele indica a quantidade de peças que você pode colocar no tabuleiro. Normalmente, quando você chega no nível 7, que aí já fica muito difícil de você upar, você consegue colocar 7 peças no tabuleiro. E essas peças elas vão aparecendo em ordem aleatória, né? Então, por exemplo, todo turno aparecem 5 peças para você colocar, que são 5 personagens, né? Se você quiser rodar esses personagens, você gasta 2 de ouro. Se você quiser ganhar um pouco de experiência, você gasta 4 de ouro. Enfrentar inimigos, você também ganha um pouquinho de experiência, né? Quando você derrota, você ganha mais experiência. E essas peças, elas se combinam. Então, imagina que no League of Legends você tem diferentes classes, né? No Auto Chess eles modificaram isso. Então você tem, sei lá, um personagem que é um atirador, você tem um personagem que é um nobre, você tem um personagem que é um padachim, eles chamam de mestre das espadas, né? E quanto mais personagens do mesmo tipo você colocar, você faz outros combos. Então, se você colocar 3 nobres na mesma posição, aí vocês ganham um bônus lá que um personagem aleatório vai ganhar 20 de defesa, né? É coisa desse tipo. E também tem a estratégia dentro dos tabuleiros, né? Por exemplo, normalmente você vai tender a colocar personagens tanques na frente e personagens mais fracos, mas que atacam a distância atrás, né? Então é um jogo bem divertido, assim. Ele foi baseado no auto-chess do Dota, que provavelmente também foi baseado em outro estilo de auto-chess, porque agora tem auto-chess pra todo lado. Pela repercussão, tá todo mundo que gosta de League of Legends tá jogando isso. Quando lançou o jogo, os servidores da Riot, mano, basicamente gritaram de dor e fritaram. Então começou a ser bem difícil de jogar, mas agora tá bem tranquilo. Ele é um jogo gratuito, pra quem tiver interesse, tem muita gente fazendo conteúdo na internet. E vai ter ranqueado agora, então a tendência é que eles começam a investir melhor nesse estilo de jogo, ele vai ser, acho que, permanente. E, cara, tá bem divertido, é bem diferente de League of Legends, você pode jogar passar do tempo, assim, pra quem jogou Hearthstone sabe que é um jogo de turno, você pode simplesmente colocar suas peças, deixar lá e deixando rodando o jogo e fazendo outra coisa enquanto eles atacam e voltando, sabe? Mas como ele tem um exemplozinho de dinâmica melhor que isso, você pode ver o tabuleiro de outros jogadores enquanto isso. Por exemplo, são 8 jogadores por partida, né? E a ideia é que você fique atacando eles de forma aleatória, eles ficam perdendo vida até que sobre um. Eu fui ver, eu fui conferir no Twitch porque eu tava curioso. Que esse jogo tá bombando mesmo, tá no topo dos mais assistidos no Twitch. E tem bastante gente no Twitter comentando e tal. Achei muito interessante mesmo. Eu ainda não joguei, mas se algo de LoL fez eu ficar interessado em jogar, porque eu não sou o maior fã de LoL e Dota da vida, quer dizer que a coisa é boa. E Eu acho que eu fiquei curioso também, mas em relação ao gênero. Você acha que auto-chess pra videogame, você consegue fazer uma versão? Bom, gente aqui que tem predileção pra Nintendo, um auto-chess de Pokémon funcionaria? Eu acho que sim, hein? Nossa, 100%, cara. É muito adaptável, né? Porque é você selecionar numa tela opções e deixar rolando depois. Não, nem como um jogo de tiro que muda drasticamente a experiência do computador pro console, por exemplo. Pokémon acho que é o modelo mais fácil que você tem pra fazer um auto-chess. Porque você pode combinar o tipo, pode ser bug com bug com bug, coisa do tipo. E você ainda pode combinar, sei lá, o estilo do Pokémon, né? É Pokémon grande, é Pokémon pequeno, é Pokémon... Não sei, você inventa coisa aí, cara. Muita coisa. Dá pra fazer muito fácil. Equipar item, evoluir o Pokémon num turno lá e ganhar mais... muita coisa, nossa. E dá pra fazer melhor, porque no Auto Chess você pode evoluir o personagem, né? Como é que funciona? Se você tiver 3 personagens iguais, ele pode estar no seu draft, que você ainda pode colocar personagens tipo no seu banco, assim, igual o TCG de Pokémon, ou na arena, né? Se você tiver 3 desses, um personagem evolui. Ele fica 2 estrelas, o máximo são 3. Então, imagina que você possa fazer isso com Pokémon também. Só que em vez diferente de estrelas, ele evolui mesmo. O único problema nesse caso é que existem Pokémon que vão até segunda evolução ou Pokémon que não evoluem, né? Então, eu não sei como é que ficaria nesse caso. Talvez ele só ganhe essas estrelas e acabou. Não seria bom colocar todos, na verdade, né? Só uma seleção de Pokémon de GG. Mas aí seriam só os que evoluem até nível 3, né? Ia ter um movimento Bring National Dex pra esse jogo também. isso já é problemático. Mas o outro problema de colocar no console é que, até o momento, Auto Chess tem um recurso online, né? Então você tem que ter os jogadores adversários participando. Não sei se eles seriam só single player, não sei como é que funcionaria. Mas aí, no caso de Pokémon, aí teria que, no Switch, sei lá... Já entraria no modo online e aí você teria que ter um Nintendo App Online, Nintendo Switch Online, né? Você teria que ter assinatura no Nintendo Switch Online pra jogar, né? Ou faz um modo história básico, você põe alguns inimigos que você tem que bater e acabou, não precisa nem ter tanto trabalho, talvez. Então é isso, eu acho que o Auto Chess, ele mostrou o valor dele, eu acho que é um estilo de jogo que tá surgindo aí mais uma vez, né? A gente teve o estilo de Fortnite e PUBG que dominou e agora tá vindo mais, eu acho, um novo estilo de jogo aí pra dominar essa galera que gosta de jogar jogos competitivos e online. Então a tendência é a gente ver mais jogos do estilo ou mais de Team Fortress Tactics e mais do Auto Chess do Dota 2 também. Acho que vai ficar legal as próximas gerações agora de jogos. Bom, agora a minha lista de jogos tá grande aqui, mas eu não vou poder me aprofundar tanto em cada um deles, porque o cast vai durar umas 5 horas e o editor, quem vai editar o cast, que é o Jomon, vai me matar. Então, primeiro da lista, na verdade é até engraçada a história, porque eu não sou de comprar jogo digital e comecei a comprar indies de forma digital, porque comprar eles de forma física é realmente foda e não tenho tanta grana assim pra isso. E o primeiro deles é o Hollow Knight. Eu não sei se algum de vocês já jogou. Eu joguei um pouco só. Ah, não, tá. Não cheguei a jogar. É mais plataforma 2D, né? Então, deixa quieto. Ele é basicamente o Metroidvania, assim, tá no topo do estilo. Então, se você é fã de Castlevania, Metroid 2D, do gênero Metroidvania, ele é perfeito. Um jogo que dura bastante tempo, tem um universo tão cativante, sério, e o combate muito bom e difícil. Então, eu não recomendo esse jogo se você não tem paciência de ficar repetindo chefe difícil, porque ele é estilo, quem não pega na sua mão pra te ajudar nas coisas, tem que se virar, então ele tem uma certa dedicação. E o que eu tenho a comentar é que não me arrependi nem um pouco de ter comprado esse jogo, e foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, na verdade, nem só no ramo de Metroidvania. O jogo, ele é difícil e não tem nível de dificuldade pra você escolher? Como é que funciona, assim? Ele é acessível? Você fica muito tempo perdido no mapa? É isso, Jeff. Ele não é acessível. Ele não te dá dificuldade. A dificuldade que você tem é que quando você termina o jogo, você tem um modo novo que, se você morreu, você volta do começo do jogo. É pior ainda, na verdade. E muitas coisas dele são feitas pra dificultar a sua vida como jogador, na verdade. Eu não sei até como eu consigo elogiar algumas coisas. Por exemplo, se você vai andando pelo mapa do jogo, você tem que equipar um item pra saber onde você tá no mapa. Aí você tem que comprar o mapa da área com carinho, um personagem lá, porque aí aparece. Porque tirando isso, você ficaria perdido. E você não tem um senso de, eu preciso ir exatamente nesse caminho pra continuar uma história que eu sei o que tá acontecendo tudo. Ele é muito enigmático, essa é a questão. Então, eu não recomendo esse jogo se você não curte nenhum tipo dessas coisas. Principalmente pra você, Jeff. Você odeia a plataforma 2D. Ainda mais jogo que não tem a questão de acessibilidade, que nem você comentou o jogo da pipa lá, que deixa passar a fase. Isso aí não tem nada disso. Então, por mais que eu esteja elogiando esse jogo aqui, eu aconselho você a fugir muito dele. Pode deixar, isso aí. Esse jogo ele é melhor que Bloodstained? Então, eu ainda não joguei o Bloodstained. Esse eu tô devendo. Porque a versão do Switch falaram que tá bem porca e eu ainda não peguei. Eu vou esperar eles lançar algum patch pra eu atualizar, vamos ver. Na verdade, eles reclamaram de todas as versões, né? Do PS4 também tem bug e tem lags também. Você perde seu save bastante lá, mas falaram que especificamente o Switch tá, tipo, graficamente bem mais tosca, tá sumindo efeito, sabe? O quão rápido foi zerar esse jogo, Lucas? Então, eu demorei, acho que cerca de 16 horas pra terminar o jogo, porque eu fui vasculhando as coisas também. No geral, quando eu fui ver depois, eu tava com 40 horas nele, pra chegar no 112%, porque, puta que pariu, o negócio fica difícil depois. E isso com um novo modo que você liberou depois de zerar ou não? É, porque eles, sim, eles dão, não é nem necessariamente depois de zerar, mas eles foram adicionando DLCs, e tem um DLC lá que é tipo Boss Rush, todos os chefes do jogo, sabe? Você enfrenta tipo 40 chefes seguidos lá, e puta merda, é muito difícil. Ah, mas poxa, é uma boa experiência, não uma boa, mas eu acho que é bastante tempo até pra um Metroidvania. Não, sim, o jogo é completo, eles estão de parabéns, e a continuação eu tô de olho já. Agora, esse jogo vai agradar bastante o Jeff, na verdade, porque eu terminei de novo o primeiro Pikmin. Olha só. Eu gosto de pegar jogos antigos assim pra jogar de novo, pra lembrar, porque eu esqueci muita coisa do primeiro Pikmin. Eu fui, vamos jogar. O primeiro Pikmin é ótimo. A história, o senso de urgência. Acredito que a maioria das pessoas não gosta. Mas só de você ter 30 dias pra terminar o jogo, te deixa, eu não sei, te deixa naquele desespero divertido, de tensão, de você tentar fazer o máximo número de coisas num dia. Isso pra você, Lucas, é bom ou é ruim esse limite de tempo? Então, pra mim é 8,80. Por exemplo, Majora's Mask eu não gosto, porque ele fica resetando e tem aquela pressão da lua, que você tem que fazer as coisas correndo. Agora do Pikmin, cara, são 30 dias. Beleza, tem todo aquele cenário que o Limar fala, meu, eu vou ficar sem oxigênio. Na verdade, o oxigênio do planeta vai me matar, porque vai acabar o meu reservatório aqui. Só que eu terminei o jogo, acho que em 16 dias, sabe? Desculpa, eu acho que Pikmin é bem fácil, cara. Acho que não é nem questão de ser fácil. Os controles são horríveis. Eu joguei no GameCube, né? Nossa, jogar no Wii Remote é mil vezes melhor. Porque, puta que pariu, jogar o Pikmin de cor específica, por mais que não tenha nem branco, roxo, é só três, é muito chato ficar separando algumas partes. Não tem tanta variedade de inimigo que nos outros, então você chega no inimigo e fica jogando Pikmin e geralmente acaba a luta, sabe? Tirando o chefe final lá que você tem que pegar a última peça, que é um porquinho lá, ele é um pouquinho chato, mas no geral, o jogo é ótimo. Que nem o Jeff comentou, se você vai jogar pela primeira vez, o senso de ter 30 dias pra você fazer as coisas, se você não conhece também, provavelmente esses 30 dias vão te dar um pouco de medo, porque eu já sabia tudo de cor, um monte de coisa, então eu fui correndo. Mas o jogo, nossa, é muito bom. Você crescer os Pikmins, administrar a quantidade de cada um deles, você separar 30, não sei quantos, porque você pode ter até 100, né? O que eu mais gosto é que os inimigos são muito criativos. Eles são meio que representações bem diferentes de coisas que a gente olharia no nosso mundo e falar, que porra é essa? Que nem tem um bicho que é uma serpente com cabeça de galinha lá, que faz barulho de galinha quando morre até, na real. Tem umas joaninhas gigantes que são tipo um... Eu não sei nem explicar direito, com os olhos pra fora lá. Um bicho voando que é um balão que assopra e joga os pequenins. O jogo é antigo e tem problema de controle? Tem. Mas se você puder, assim, eu recomendo a todos. Pra dar pelo menos uma chance pra ver se gosta. Ou se puder, começar dos pequenins, na verdade, porque você não perde tanta coisa. Se você puder jogar o 3 ou 2, uhum. Vai na fé que é muito bom. Eu acho que você falou tudo. Você tem que jogar a versão de Wii. Se quiser começar do começo, do primeiro, joga a versão do New Play Control, que é com o Wii Remote. Versão de Wii, que é melhor. Pikmin, eu acho que se sair o 4, sair no Switch, eu vou sentir falta, porque se tem um jogo que faz sentido você usar o emote e nunchaku, é Pikmin. O Jomon, ele gosta daquele da atualização do touchscreen lá do Switch, e eu não gosto. Eu acho que pointer é a melhor coisa pra você jogar Pikmin. Até porque quando você joga o Switch no... quando você joga o Wii U na tela, no tablet, as coisas ficam muito pequenas. Então eu prefiro na tela grande. Cara, eu sou fã da Gamepad pra jogar esse jogo. Porque eu acho um saco ter que ficar apontando pra tela. Às vezes o pointer se perde. E ficar movimentando o braço, eu de boa. Já passou dessa fase já. é cansativo um pouco. Mas em questão de eficiência, eu acho que o Wii Remote é... Nossa, é muito melhor. Ah, mas é um jogo rápido, cara. Você passa ele rapidinho. Não tem problema você ficar jogando no console, não sendo no pointer, né? Não usando o remote. Agora esses dois aqui eu vou correr bem rápido, porque o Jomon falou bastante, por exemplo, do Cadence of Hyrule. Uhum. Teve um cast que eu não participei, eu não consegui, eu queria ter participado, porque o Cadence of Hyrule é assim, um jogo de ritmo lá, Dungeon Crawler, na verdade é um mundo meio que aberto na versão de Zelda, muito bom, só que curto. Então se você gosta de jogo de ritmo e gosta de Zelda, dá uma chance, mas se você não quiser gastar muita grana em algo curto, deixa quieto. Mas o jogo é muito bem feito, eu não tenho quase o que reclamar dele mesmo. E eu joguei também, na época da E3 lá, que eles deixaram o Crypt of Necrodancer baratinho, eu recomprei no Switch pra terminar de novo e muito mais difícil que o Cadence. Então se você quer experimentar essa série, que tem dois jogos na verdade, pode ir no Cadence, que ele é mais fácil, mais tranquilo, você consegue aprender muita coisa lá de boas. Aí depois você pode arriscar o Crypt pra se desafiar um pouco mais. Você chegou a terminar o Crypt of Necrodancer? Então, não, porque o jogo aí tem um problema grave, na minha opinião. Vai entrar um pouco mais a fundo aqui, mas eu preciso falar. Chega uma hora, o jogo já é difícil. Chega uma hora que ele fica absurdamente difícil. E eu queria saber o final da história, mas eu não queria passar por aquela fase. Isso basicamente tá assim. O quê? De Cadence of Hyrule ou Crypt of the Necrodancer? Crypt of the Necrodancer. Chega uma hora que é assim. O seu personagem agora tem um de vida, se você errar um ritmo, você morre. E você só tem uma faquinha. Termina o jogo assim. Aí você pensa, porra, isso aí é coisa extra, né? Pra você ver coisa extra do jogo, não pra história normal. Mas não, pra você saber o fim da história mesmo, você tem que fazer isso. Aí então eu falei, vai tomar no cu, fui no YouTube, assisti o final e falei, foda-se. Que isso, Lucas, eu não esperava essa de você, cara. O cara do... o campeão de Super Smash Bros. Aí do Brasil, o campeão de Mario Kart do Brasil aí. Que não, isso, mano? Me irritou, cara, me irritou. Eu assimilo isso como coisa extra, eu quero ver. Mas agora com uma história principal... Cara, não tô afim de ficar 10 horas jogando aqui seguida só pra ver uma cena. Ou mais não, tempo até. São 10 horas, né? Aqui, tudo bem, você tá considerando que vai perder bastante, né? Aí eu não gosto. Mas aí é aquela coisa. Fui no YouTube e eu vi. Pronto. E o que você viu, você gostou do final? Não. Cara, eu acho que você é bom, já tava irritado, cara. Ah, então, tem isso também. O jogo é bom, mas a história é bem meh, gente. Eu achei, pelo menos. Próximo jogo não é da Nintendo. Ele é do Xbox One. Eu sou bastante fã da série Gears of War, uhum. E um amigo meu terminou, eu tava com a versão Gears 4 do Xbox One aqui já instalado faz tempo, só que eu não tinha jogado quase. Então um amigo colocou aqui em casa e a gente naquele clássico co-op couch, a gente foi jogando, ainda não terminei, preciso terminar, mas eu tenho a dizer que é legal relembrar os tempos assim que você senta com uma pessoa e vai tipo no co-op terminando um jogo. Por mais que o jogo perca a qualidade quando fica duas telas separadas na TV... É bem divertido, eu tava com saudade de fazer isso. E o Gears 4 é um bom jogo de tiro, mas ele é mais genérico que os outros. Acho que ele perdeu um pouco de personalidade, talvez, por causa dos personagens novos lá. Ah, não sei, eu acho que jogar jogo de FPS no console ainda não me agrada, sabe? Por mais que eu me interesse pela história de Gears of War, né, mano, é meio embaçado jogar no controle, sei lá. Ah, sim, depois que eu comecei a jogar Overwatch no PC e voltei pra jogar esse aí, eu não sei, cara, tava muito bosta, tava muito ruim mesmo. Mas depois de 2 horas jogando, eu falei, nossa, agora eu voltei ao normal. É que Gears ainda dá um pouquinho, porque é third person, né? Eu acho mais coisa, um pouquinho mais... Melhor. É, mas, pra quem nunca jogou Gears, qual que é o jogo que é a melhor porta de entrada pra Gears? A melhor porta de entrada é você pegar a versão remasterizada do primeiro no Xbox One. Faça isso. O primeiro é muito bom, porque ele é simples, sabe? É o mesmo caso do Pikmin. Ele é um jogo que tem tudo certinho ali, personagens carismáticos, o simples, e funciona. As outras versões são a continuação da história, mas eu comparei com o Pikmin em questão de elementos, sabe? Ah, adicionou Pikmin roxo, branco, no Gears adiciona não sei quantos tipos de granada, quantos tipos de inimigo. Então se você tem o Xbox One, pega o Gears remasterizado, que vale muito a pena. É, eu vou baixar no Game Pass. Olha aí. Acho que eu vou começar. Eu prometo que a lista não é tão grande, e vamos lá. Próximo jogo é Mario Party 1. É bizarro. Nossa, foi rejogar Mario Party 1. Mas esse é um jogo que você volta várias vezes quando você tá na casa de amigo, né? É que eu tenho um outro projeto lá de canal, aí eu fiz um review desse jogo, entendi. E joguei. É verdade, verdade. Eu joguei ele de cabo a rabo, né? Uhum. Nossa, eu não recomendo jogar esse Mario Party. Assim, ele é bem divertido, na verdade. Só que comparado aos outros, eu não recomendo. Se você falar, a pessoa quer jogar o Mario Party antigo, eu vou falar, joga o 3, o 2, o 5. Primeiro pode passar a batida, porque os tabuleiros têm muita coisa arcaica mesmo. E tem aqueles minigames idiotas que você tem que girar a alavanca e destrói o seu controle e sua mão. Uhum. Eu não sei, os outros são bem melhores. Tanto é que muitos minigames repetem os outros Mario Party e são feitos melhores ainda. Eu gosto do primeiro por uma questão de nostalgia, porque também era o primeiro. Eu joguei na época, eu fiquei muito feliz. Eu não lembro se no segundo e terceiro tinha, mas no primeiro tinha aquele negócio de você jogar todos os minigames em sequência. Tipo, o modo aventura. É, o modo aventura. Eu achava bem divertido, e naquele minigame de puxar a corda e ficar rodando, eu fiz um buraco na mão um dia, e na época eu jogava tênis e não conseguia segurar a raquete, foi engraçado. Caraca, meu. Mas no segundo e no terceiro tem esse modo, eu não lembro. Eles tiraram. Qualquer minigame de girar alavanca eles tiraram. E por causa disso, eu acredito que o Mario Party 1 nunca voltou pra Virtual Console. Tanto na época do Wii, Wii U e afins. Eu acho que tem que ter um desse pra representar. Foda-se se você... É só você não girar o controle. Aceita perder, velho. Aceita perder... Ou aceita perder o jogo, ou o minigame, ou o controle. Acho que é a vida, corpo, assim. Né? Pedaço da mão. Próximo jogo... É o Taiko no Tatsujin Drun and Fun. Acho que era esse o nome, né? É. Muito bom, só que tem bastante DLC. E acho que eu tô com a versão física chinesa, se não me engano, aqui. Nossa. E eu não sei... Eu não sei como vou fazer pra comprar DLC, mas na real eu não vou. Queria que as músicas que vem no jogo já dão uma conta, sabe? Mas o da hora dessa versão é que ele tem personagens que dão umas coisas diferentes no jogo. É. Que nem, pra quem nunca jogou Taiko no Tatsujin, é um jogo de ritmo de taiko, aquele instrumento japonês lá com o tambor que tem as duas baquetas de madeira. Eu não sou a melhor pessoa pra explicar isso, mas vamos lá. Aí tem notas azuis e vermelhas. As vermelhas você bate no meio do tambor e as azuis fora do tambor. Então tem personagens lá que transformam todas as notas na mesma cor, que deixa mais fácil o jogo. Tem coisa da Nintendo, que nem o Kirby, e até de Splatoon. Tem até músicas, na verdade, do Mario Odyssey. E eu achei uma boa versão de Taiko. E os minigames que tem nele são muito divertidos, cara. Uma versão Mario Party de Taiko. Então, eu devia ter falado isso. Eu comprei antes de você, acho até. Porque eu tinha comprado digital. Finalmente, o Jefferson ficou falando pra comprar esse jogo desde quando foi lançado. E eu só levei um ano pra comprar. Comprei também em junho, cara. Mas eu só esqueci de falar desse jogo. Porque eu tava... Não sei se comprei em junho. Acho que foi entre maio e junho que eu comprei. Mas eu concordo com o Lucas. Dois destaques pra esse jogo. Primeiro, pra quem gosta de música de anime. Tem bastante música de anime. Sempre teve nos Taikos. Mas esse tem bastante. E as DLCs também trazem mais músicas de anime. Tem música de Dragon Ball Super e por aí vai. Studio Ghibli também, né? É, tem um pack do Studio Ghibli, pra quem gosta. E o segundo destaque são realmente pros minigames. Eu acho que mais que Mario Party, é algo muito mais parecido com Rhythm Heaven. Que são jogos rápidos que tem uma mecânica específica em cima de musicalidade, né? De você seguir um ritmo e por aí vai. Então, tem um jogo específico que eu gostei muito, que é um que o demôniozinho, ele fica falando Taiko no Tatsujin. Ele coloca a mão na cara, quando ele abre, você tem que se parar, né? Então, você vai se movendo. Aí, quando ele abre a mão, assim, você tem que ficar parado. Ele faz, o Don Chan faz uma pose engraçada, assim. Esse jogo é muito engraçado, cara. Ah, muito bom esse, cara. É, mas fica também outro destaque que no Wii U tinha Taiko, basicamente todos os consoles da Nintendo tinham Taiko, 3DS tinha Taiko, só que trava de região bugou, assim, você não podia simplesmente jogar o jogo, só isso. E no DS você tinha uns 3 ou 4 jogos de Taiko, aí pra quem tinha as habilidades podia jogar, né? Agora no Switch, com essa possibilidade de comprar o jogo, não só na versão japonesa, mas ele foi lançado no Ocidente, né? Digital aí... só aqui. Ah, é? Bom, eu comprei digital, né? Mas fica destaque que vale a pena comprar esse jogo. É, então, por isso que minha versão é chinesa, japonesa, não sei explicar. Mas o que eu quero dizer é que eu tô muito feliz que eu peguei uma música absurdamente difícil da Hatsune Miku lá na dificuldade 1 e máximo e consegui fazer. E pra mim isso foi zerar o jogo e deixei ele parado agora. Aham. Uhum. É, eu zerei os jogos no NES. Eu ainda tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho o costume de falar, não, eu quero pegar, sei lá, esse aqui no máximo, sabe, full combo em até o hard, e nos jogos no Oni pelo menos passar, sabe? Enquanto eu não fizer isso, eu não vou ter zerado o jogo. Ah, é full combo no Oni é muito foda. Não quero fazer full combo no Oni, só quero hard? Passar. Full combo até o hard, eu tenho que zerar easy, medium, hard, full combo, no Oni é só passar. E no Oni Blue, mano, aí eu nem considero, sabe? É, tipo... Adorei as Oni Blue, eu fiquei surpresa. É uma dificuldade acima da última dificuldade, pra quem não conhece. É, então imagina que você gosta de um jogo, aí você dominou, assim, você é legal, você jogar bem a última dificuldade. Aí os caras do nada adicionam outra. É uma maravilha, mas é sofrimento. É, eu só fiquei incomodado com esse jogo, eles colocaram muito jogo da Bandai Namco, assim, que eles fizeram propriamente pra esse jogo. E são umas músicas muito chatas, cara. São. Eu não sei. Né? É assim, por exemplo, eu não gosto de Enka, né? O Jefferson gosta, mas eu não curto muito. Talvez o Jefferson gostasse dessas músicas, mas eu sou muito mais música de anime e música pop japonesa. Então se tivesse mais dessas músicas, eu ficaria mais feliz. Música Enka é importante. É história. Ainda mais que é imigrante japonês, é músicas que eles trouxeram, né? Então, a gente acaba escutando e acaba ouvindo. A pergunta que não quer calar, você platinou esse jogo, Mario? Que platinou? Então, não, mano, velho. Que nem eu falei, esses jogos da Bandai Namco são. Músicas da Bandai Namco são chatas. Eu parei nelas assim, porque elas só são irritantes, assim. Tipo, por mais que sejam fáceis, é chatinho de jogar. Então, faltou ainda essa parte e passar as outras músicas no Oni. Assim, eu passei algumas, mas a maioria eu não passei. Assim, pra quem não sabe, tipo, eu tenho um hobby secreto de ficar vendo o japonês humilhando o resto da galera no Taiko, assim, lá no Japão, sabe? Tá. Eles, tipo, Nibu e os caras humilhando, assim. O cara joga ventado de costas, só isso. Mano, o cara faz esses bagulho absurdo, assim, procura aí na internet depois. Eu queria muito um dia chegar nesse nível. Mano, eu tô longe, velho. Eu sou com certeza pior que o Lucas. Mas, mano, pelo menos nos botões eu quero ficar um nível Oni, assim. É, eu queria ter comprado o tamborzinho, mas é caro. Então, tem que jogar no controle, infelizmente. É, e que dó de quem vai morar com você, velho. Porque vai ficar escutando você batendo no negócio. Dó tipo. Do meu Joy-Con, né? Porque vai ser destruído. É, os meus botões também já estão chorando já. Tá tudo fodido, meu. Tem mais jogos na lista aqui. É que são jogos, muitos aqui, que eu joguei pouco e não fui longe. Mas vamos lá. O primeiro é o Mario vs. Rabbids, do Switch. O segundo é o primeiro Persona do PS1 Classic Mini lá. Nossa, e aí? Você conseguiu jogar? Conseguiu zerar? Não, é impossível, cara. É muito arcaico, eu não gostei, não. É, então, a gente discute que a galera gosta muito mais do Persona 3, 4 e 5, né? Do Persona 3 em diante. Mas é óbvio, né, mano? O jogo é... Persona 1 é muito, muito, muito trash, assim. Nossa, mano, é muito trash. Tem o seu charme, mas eu não tô afim de jogar RPG antigo assim, não, cara. É embaçado. O próximo foi o Super Mario Maker 2, que eu joguei bastante, na verdade. Tô jogando, esse é o que eu mais tô jogando esses dias. Ah, esqueci o nome. Eu não notei aqui, mas tá um indie lá, calma. Aquele de ficar minerando, qual que é o nome? SteamWorld, é. Ah, tá, nossa. Eu joguei um pouco do primeiro, joguei, tipo, uns 40 minutos, 50 minutos. Porque ele tava bem baratinho na loja do Switch. Ah, achei meio divertidinho, na verdade, mas eu não me senti atraído aí muito longe. Eu não sei explicar o motivo também, porque como eu não me dediquei muito, ainda preciso voltar e avaliar melhor. Assim, as outras coisas foi tão ínfima que não, nem lembro, não coloquei na lista, mas era isso no geral. E tá, então desses, qual que você mais gostou? Ah, não preciso nem comentar que é o Mario Maker, né, que eu tô me dedicando muito mais. Tirando o Mario Maker. O Mario vs. Rabbids é muito bom. Eu ainda não joguei muito porque eu tava terminando outras coisas que foram lançando, mas ele tá de jeito ali pra... E sendo jogada nas minhas viagens de metrô até o trabalho. Então, aos pouquinhos eu vou jogando, só que eu parei. Eu preciso voltar porque o jogo tem muito carisma. Muito carisma mesmo. Eu acho que eles precisavam lançar mais personagem pra esse jogo, cara. Eu acho que ele ficaria mais divertido. Tem isso. Isso aí eu concordo. Rabbit Peach é a melhor. É, muito engraçado ela tirando selfie dela mesmo, né? E o Rabbit Luigi se ferrando, meu. É só o estilo que eu achava que eu não ia curtir muito. Eu não sou o maior fã, né? Nessa pegada XCOM de por turnos você ir movendo os personagens, mas eu comecei a criar um pouquinho mais de afinidade. Então era algo que eu precisava investir um pouco mais pra gostar. É, foi isso no geral. Já que o João Mono está aqui e tivemos uma inversão de papéis, eu gostaria que o Mário fizesse as honras de ler os comentários pra gente. Um resumo deles, na verdade. Eu não sei como você vai fazer, Mário. Ah, eu vou improvisar aqui. Vamos lá, olha. A gente teve 3 comentários, lendo do mais antigo pro mais novo, tá? O primeiro deles é do Adrian Taps, e ele falou o seguinte: Jeff, o João Mono não está pagando a gente, não. Hahaha. Estou imitando o João rindo. Lembro bem que te elogiamos muito no cast de melhores do ano que você apresentou. É, ó, agora eu tenho certeza que o João tá pagando, porque se tem um defeito aqui do Estação 64 é pagar duas vezes a mesma merda. Então acho que o João tá pagando pra elogiar eles. É. E eu vou falar o seguinte, o Jomon é uma ótima pessoa, ótimo. Se tivesse um campeonato de ser humano, ele provavelmente estaria lá na frente, na parte da tabela. Lá vem, ó, ele tá maciando pra bater depois, vamos ver. Só que como host, eu e o Jomon como host somos catástrofes, eu acho o Mario bem melhor e o Lucas melhorzinho. Esse nossa, cara, eu já me sinto exangeado já, tá bom. Gente, por favor, não façam isso, tá? Eu só improviso aqui. Ele falou que pra gente fazer mais checkpoints, porque é muito bom, e falou que ele vai acompanhar a gente, ele vai citar os jogos que ele jogou, mas antes ele perguntou se a gente tem o costume de anotar as nossas jogatinas. Ele anota no howlongtobeat.com. Esse site é muito bom. Quando você vai comprar um jogo, você pode ver lá o quanto tempo a média todo mundo termina. Assim, demora pra terminar ou fazer 100% no jogo. Mas eu não costumo anotar, não. Eu sou a zero e se um dia eu for ver no registro do jogo, mostra as horas, geralmente. É, eu acho que dá muito trabalho. É, no PS4, pelo menos, ele mostra determinado com os troféus, né? Então, isso já é um benefício. Mas eu sei que o Jomon anota. Ele faz tudo certinho lá. Eu anoto no papel mesmo. Só que eu só anoto coisas que eu gostei, né? Coisas, experiências que eu tive foram tipo, deixa quieto, só, tipo, esquece. Ele citou 6 jogos que ele jogou. Primeiro Fire Emblem Warriors, ele falou que ele nunca tinha jogado Musou e nem jogos de Fire Emblem, então ele pensou 2 vezes antes de jogar, mas ele falou que tinha curtido Hyrule Warriors, que é da mesma empresa, né, etc. Não, ele não jogou Hyrule. Ah, é. Ele tava até com. Ele falou que ele tava até com Hyrule Warriors pra jogar, mas acha que vai passar um tempo pra esquecer, porque ele não gostou da experiência de Fire Emblem Warriors, tá? Tudo bem, é justo, né? Acho que pra quem não jogou Fire Emblem, é complicado mesmo jogar o Fire Emblem Warriors, porque você não tem afinidade com os personagens, né? A menos que você... É o fanservice. O fanservice que salva. Talvez. Momodora, que é o Metroid. Ele, segundo ele, é um Metroidvania pixelado, e ele falou que curtiu. É, isso é bom. Eu, assim, joguei pouco, faz tempo. Mas o meu irmão jogou e falou que é bom, então eu confio no meu irmão. Jefferson jogou esse jogo? Não joguei, não. Bom, Brothers, Tales of Two Sons, ele falou que já tinha zerado no Xbox, mas que agora ele tá com o Switch, com o filho dele de 5 anos, e ele foi co-op com ele, né? Falou que no final o filho dele chegou a chorar, porque achou o jogo curto e porque a história é triste. É, triste. Eu também quase chorei, assim, vendo a história. Deu vontade bastante. É, pra quem tem irmão é foda. A pergunta que fica é quantos anos tem o filho dele? É, 5 anos. 5, nossa. É, então, mano, parabéns pro seu filho de 5 anos já tá conseguindo jogar um jogo assim e tá conseguindo assimilar a história, etc. Porque, por mais que eu lembre de jogar jogo aos 5 anos assim, era, mano, pegar o controle e apertar uns botões e não saber direito o que tava fazendo. Acho que, mano, daqui a pouco esse moleque já vai estar jogando muito bem jogo assim. É, ele falou que o filho dele escuta os casts às vezes com ele e pediu pra gente mandar um abraço. Então, um abraço pro Tel Targino. Ele falou que o sobrenome é pra ter certeza que é ele, tá? Mas, Tel Targino, um abraço. Espero que você continue jogando videogame assim com seu pai. E quem sabe no futuro aí você vai ser um próximo jogador profissional de videogame. E pode ter certeza que você é o orgulho do seu pai, porque é muito legal quando o filho acompanha o hobby do pai. É, e jogar em co-op, isso eu acho que é o mais importante, você passar um tempo com ele jogando. E você ter chorado no jogo, eu concordo. É triste. Bom, Cadence of Hyrule, ele falou que foi um jogaço e que ele tinha comprado o Crypt of the Necrodancer pra se preparar, mas desistiu porque ele morre e não volta com nada, né? Então a gente já comentou disso que é meio difícil, né? Ele falou que no começo ele lembrava a aulas de cálculo 1 porque o cérebro fica meio bugado assim, mas confia que pega o jeito da dança diferente de cálculo 1, que você não pega o jeito. O negócio é tendência a piorar. Cálculo 2, cálculo 3, realmente é zoado. É aquela zoado, coisa, né? É aquela coisa. Vai no Cadence, que ele é mais tranquilinho. Você pega o jeito do ritmo rápido. Aí, se você quer se desafiar, vai no Crypt. É isso. Gato Roboto, que é um Metroidvania pixelado e preto e branco, segundo ele. Ele falou que curtiu e é um bom jogo pra se jogar sem pensar muito. Então, toma aí, Jefferson. Um bom jogo pra você se jogar assistindo qualquer coisa na TV aí. Não, é plataforma 2D, Metroidvania. O Jeff vai correr. Mas esse jogo é curtinho, né? Então acho que, pelo menos que eu vi, eu até achei interessante pelo estilo. É, isso tá nos meus planos pra jogar ainda. E por fim, Starlink Battle of Atlas, ele falou que é legalzinho, mas é repetitivo. E depois que você resolve tudo de um planeta, vai ser a mesma coisa pros outros seis. Então, a história é um clichêzinho de vivo que quer dominar a galáxia. É a história de Star Fox, então, né? Ou não? Opa, peraí. tem até o Fox ali no meio, né? Então, já deixou o jogo melhor. Eu vou comprar, jogar o primeiro mundo, tá bom, acabei. Aí não precisa fazer mais nada, né? O segundo comentário é do Daniel Rainsober. Ele também agradeceu a gente pelo checkpoint e citou dois jogos, né? Ele citou dois jogos que ele jogou, né? Durante os últimos meses. O primeiro foi Doom. Ele falou, joguem Doom. Não sou fã de FPS, mas Doom é algo que joguei lá atrás nos PCs e no 64. E desde que foi lançado no Switch, estava com vontade de jogar. Ele falou que comprou e adorou o jogo. Por ser péssimo desse tipo, ele falou que sempre vai andando devagar e matando os inimigos aos poucos, mas que Doom te empurra pra frente, pois sem avançar sobre os inimigos, você recupera energia e te faz recomeçar. Esse jogo é incrível. Eu só não consegui gostar porque o meu PC estava rodando zoado. Aí eu tive uma má experiência por causa disso. Mas ele é um jogo de tiro, assim, por fase, que você vai saindo, dando porrada, matando bicho e acabou, é isso. E é isso que Doom tem que ser e isso fizeram perfeito. Eu também joguei um pouquinho no Xbox, achei divertido. Não fui mais a fundo também, é problema de não curtir muito FPS, mas no futuro, quem sabe. Caramba, Jefferson, uma ótima oportunidade de você pegar esse jogo no Switch, mano, pra ajudar a garota Nintendo aí. Acho que tem coisas que você não quer gastar e já vale ajuda bastante, né? A Nintendo. Segundo jogo que ele jogou foi Dead Cells. Ele falou que ele é um jogo diferente porque a maioria da galera tenta associar ele Metroidvania, mas ele não interpretou bem assim, né? Ele falou que a mecânica de você coletar células e trocando por upgrade ele achava estranho, mas que pegando o game ele meio que conseguiu entender como é que realmente a mecânica funcionava e que isso é viciante. Me fugiu o termo agora, mas ele entra junto com o primeiro Crypt, com aquele jogo... Todo jogo que você morre, perde as coisas e volta do começo. Só que tem alguns upgrades que são permanentes. É roguelike é o nome do jogo. Roguelike, isso. Boa, Mario, tinha esquecido. Ele é um roguelike 2D. Eu não cheguei a jogar, mas é isso pelo que falam. Esse jogo acho que é meio um buraco pra gente, né? Porque bastante gente fala bem e ninguém jogou aqui. É, eu tô devendo esse. O último comentário é do Rodney Vinorelana, e eu falei Rodney, mas agora vai ser Rodney, porque é muito mais legal falar Rodney, mano. Ele falou, fala galera, como a maioria do pessoal joga e recomenda novidades, ele trouxe, queria comentar jogos retrô que ele jogou nesse meio tempo. Ele falou que depois de ter assistido o gameplay de Final Fantasy VII na E3, deu vontade de voltar a Midgar e rejogar RPG do PS1, que não é muito fácil. Então ele resolveu pegar o jogo do Zack no PSP e falou que é um jogão. Que faz tempo que um RPG de ação não empolga tanto ele, e tanto que ele achou melhor que alguns momentos do que Kingdom Hearts 3. Eu não manjo nada, hein, de Final Fantasy assim, em geral, então não tenho ideia do que é esse Zack do PSP. É o... Ai, meu Deus, peraí que eu vou lembrar o nome do jogo. Ai, cara, é Crisis Core. Não melhorou porque eu não conheço. Tá bom. O jogo que ele tá falando é Crisis Core, tá, do PSP, e pra mim é um dos melhores jogos do PSP. É recomendadíssimo, é um jogo de action RPG que você vai controlando o Zack. E por fim, ele falou que pra responder pro Jeff, que ele achou muito bom o Fire Emblem Blade Sword, porém ele não é o favorito e nem o Awakening. E esse lugar corresponde ao Shadow Dragon do DS, que foi o primeiro contato com que ele teve da saga. Eu acho justo. Eu acho que o primeiro contato, você... Acho que Shadow Dragon tem problema de gráfico, tem um problema de história, que ela é toda remendada. Era o remake do remake do remake. Mas funciona. Mas pau a pau os dois jogos em questão de estilo, assim. É, são jogos bem clássicos e bem parecidos, assim. Não tem tanta diferença. E talvez no caso seja melhor o fator nostalgia pra ele. Fui jogar esse Shadow Dragon, achei feio. A história realmente não tava curtindo muito e dropei, infelizmente. É um dos poucos Fire Emblems que eu joguei, esse junto com o Conquest. Ainda preciso dar chance a outros. É, eu joguei, sei lá, dois Fire Emblem, mas o Awakening é o que eu mais joguei, então é a referência que eu tenho. Só falar rapidinho da história do Shadow Dragon, é sensacional, velho. O Marth tá sendo caçado, aí ele vai pra puta que pariu, imagina, na Ásia, aí ele vai se esconder, sei lá, no Japão. Aí ele pega um barquinho e fica numa ilha, assim, que nem se fosse o Japão. E o desgraçado lá do Imperador, que tá matando todo mundo, tá caçando ele... Não consegue pegar um barco pra ir matar ele. Ele deixa o barco crescer o tempo todo pra se vingar depois. Puta que... E esse foi o Checkpoint sobre os jogos de junho. Pro Mario e pro Jeff, pra mim foi de vários meses. Espero que vocês tenham gostado das nossas experiências. Não deixem de escrever comentários na nossa página, onde postamos o cast, que a gente vai ler no próximo episódio. E até a próxima. Não deixe de comentar na página do episódio no site, né? No Checkpoint, que sobre as experiências que vocês também tiveram durante o mês de junho, né? Que a gente vai ler no próximo episódio.